Música criada seguindo uma intensa dieta de Stevie Wonder, mas não só. É o que diz Nye Palm, a figura líder destes Aietos Kaiori. É o seu primeiro trabalho, chama-se Talk Tomahawk, é o tema que o inicia Mobius Strike, a iniciar também esta que é a primeira das 2 horas de Orelha Extra. Sintam-se bem acolhidos aí desse lado, já sabem que por aqui vamos estar estes 120 minutos, tentando escolher alguma boa música, como é o caso deste disco tributo à formação histórica marroquina The Musicians, ou melhor, The Master Musicians of Djajouka, álbum de benefício para a fundação dos mesmos, chama-se The Road to Djajouka. Si. Je me fais tout le monde. Le temps de l'art, la musique de l'art, qui sont présents, qui voient, qui rocent. Et c'est ce qui est de la vie, jusqu'à maintenant. Et qui voit, وجه جوكاكا تاني زهون جاءكا وبوجلود جاء ومن بعد جاء الولي الصالح سيدي احمد الشيخ الملقم بالحرات بالسبع هو اللي قال جبنا العطار الى تبعتوني ما عمرك غادي تخدم او تحرم اروح الاشرار إلا بالقوة والبركة بالموسيقى ديالكم de dinheiro para ajudar a formação dos históricos Master Musicians of Jajuka através desta compilação que tem por aqui muitos e bons músicos, como é o caso de Lee Ronaldo, também Ornette Coleman, John Zorn, entre mais alguns, como aqueles que acabamos de ouvir, Medeski Martin and Woods, juntamente com o líder histórico dos Master Musicians, Bashir Atta, e também Mark Ribot no tema End of Fatima. A compilação chama-se The Road to Jajuka, a Benefit Album. São os primeiros sons da Orelhastre de hoje para continuar o regresso de um histórico, pelo menos enquanto esteve à frente dos inesquecíveis Country Teasers. Falamos de Benedict Roger Wallers, agora com este trio The Devil. Álbum homónimo, ficam dois temas, My First Waltz e depois Silent Drawer. Spreading the gospel around here. Someone who's all Entre o histórico John Fox, que foi o primeiro vocalista dos Ultravox, com Bellbury Circle, da editora Ghostbox, EP, 5 temas, Empty Avenues, para hoje escolhemos este Almost There, e de seguida apresentamos o álbum que marca o regresso de Blevin Blackton, mais conhecida por fazer parceria com Kevin Blackton nos Blackton from Blackton. O álbum sai em 7 de dezembro próximo na Ago Records. Chama-se Emblem Album. Ficamos com este Death Rattlesnake, Blevin Blackton. We'll be right back. regresso de Blevin Blackham com este novo Emblem Album, Dead Rattlesnake. Levin Blackton e novo trabalho para a dupla britânica Jason Williamson e Andrew Fern são os Sleaford Mods. O disco chama-se Austerity Dogs. Vamos ficar com Urine, mate. People, places, parties, Jay. You've already got me started, mate. About the cunts in the arm-label coats looking at me like they want to slit me fucking throat. Anyway, you ain't got a clue. Stop wearing that in 92. Making me on edge with your wedge, ear cuts. Don't call me gobby. To you, it's just a hobby to use your fists. Anyway, I'm enjoying me, Sen. Your life ain't worth living, you fucking prick. So leave me alone and get on with it. People, places, parties in a bit. Now, just because I look a bit different to you, handle it and go back to your crew. Because without him, you're shit. One-on-one, cunt, handle it. I seen Roxy Rock point his bin out at 9 o'clock this morning, and all the people from Muffley Park point and laugh, cause he's pissed and he stinks of urine. You're in, mate, welcome to the club. Let's get the private dancer with the ready rod. I ain't successful either, fuck it. Let's roll around in pig shit, hang around down Coral, watching the pimps kick 7 bowls of shit out of the women. What have I done to you? Shut your mouth and stand where I fucking tell you to. 2 white, 1 dark, the only bookies in town where the horses bark. And Vomit, the Stenchabel doctor, he dangles his victims from the legs of his helicopter. Fucking idiot. Do you think riding around on a BMX is gonna make me feel intimidated? Smash your face, come back into next week, along with the 3 snakes around your Babylon feet. You're in, mate. Welcome to the club. You're in, mate. Welcome to the club. You're in, mate. Welcome to the club. You get the private dancer from the ready rock. The only bone on the road is chlamydia-ridden phlegm stank, where the fuckers sell processed peas as weed. It's cold when I look out my window. Another local pub burned down to the ground. I hated those fucking Motown nights anyway. It's Jive Bunny meets Lucy fucking Pinder on ice. I got a hoopla and I'm gonna fucking swing it at you. Let's aim bombs at the licensee. Let's aim bombs at the licensee. Rip one up to the toilet seat with a lethal weapon on the trigger. Get his bomb chip tainted. Yeah, tell her. You're in, mate. Welcome to the club. You're in, mate. Welcome to the club. You're in, mate. Welcome to the club. You get the private dancer from the ready rock. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Para o carregador de mobílias Johnny Dowd, com a presença do velho amigo Willie B, e contando também com Michael Stark nos teclados, chama-se Do The Gargan. Desta vez ficamos com o tema Shaquille, e o disco sai na sua editora Mother Jinx Records. De regresso também, e se não nos falham as contas, pela segunda vez este ano, o trio Fire, Mats Gustafsson, Johan Bertling e Andreas Verlin. Thank you. jazz, jazz rock, whatever. Mas um disco do trio Fire para este 2013, agora sem convidados, nem precisam. Chama-se Without Noticing. O tema At Least On Your Door. Kurt Vile de volta com sobras e algumas recriações de temas incluídos no seu último álbum, Waking on a Pretty Days. Neste EP, It's a Big World Out There and I Am Scared. Ficamos com o tema Snowflakes Are Dancing, mas aqui rebatizado de Snowflakes Extended. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. São os últimos sons desta primeira hora. Ficam ou vão ficar a cargo do sempre muito querido Baseku Koyate com a sua Ngoni Ba, o seu último trabalho Jamako. O tema escolhido é Não Me Fatigue Pá. Depois, talvez, possivelmente, John Brooks, da compilação Down to the Silver Sea, com Pineapple Castle.

the girls are complicated, diz ela, e nós concordamos. Laura Cantrell de regresso num excelente disco, como não poderia deixar de ser. Chama-se No Way There From Here. Ela que foi também uma fantástica radialista, manteve durante alguns anos, há bastante tempo atrás, o programa de Radio Thrift Shop na WFMU. Passem pelo sítio da referida Rádio Norte-Americana e ouçam os podcasts, vale mesmo a pena. É o início da segunda e última hora de Orelha Extra. Mark Peters, no álbum Tomorrow is Another Day, Slow Southern Skies, belo título. E a Luaka Bop a resgatar ao esquecimento mais um músico africano, no caso da Nigéria. William Onyabor na compilação Who is William Onyabor. Ficamos hoje com Good Name. Tempo para dançar agora. Come on. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. So fast, I feel the danger around. bela surpresa esta do primeiro disco para Jesse Woods, chama-se Get Your Burdens Lift, e desta vez foi Danger in the Dance Hall, e o regresso dos Clipped Bigs. Trabalho em cassete através da Moonglyph para os Clipped Bigs, chama-se Lost Offerings. clássico disco dos Beats Teeth que conhecemos, este que se chama Fuckstorm, é recente, e hoje a escolha recaiu em Masquerade Snake. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Regel der Ablauf. Taxi, Flugzeug, Taxi, Hotel. Minibar ist traurig bis albern, Schokoriegel, schlechter Wein. Masturbation. Nichts eröffnet Perspektiven. Interview at the hotel bar. Can I ask you a stupid question? I heard that you have been influenced a lot by the Ubiquitous Caputos. Are you going back to play with Nick? Your music has softened a lot. Is that a question? Wasn't it terrible to be enclosed by a wall? Annulla servono neppure le pelle sopra te. Via, via andare. Defenestrazioni. Dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone, massettoni, agita violi, giubilo, gloria, perché? Thank you. sleeps out on the moon, night for night, for night and night. Sometimes a little longer, and in the daytime too. É o tema com que encerra o álbum Coloração entre Theo Diardo e Blix Bargeld, Still Smiling. Chama-se Defenestrazione. The Oxford Creek Men. At the Middleton Iron Hordes, they will fight now till no one is standing. As the new moon rose and the spring tide filled the reed beds down by Snape Old Works, a battle was joined. The creek men landed on the dry cold shore as an iron eagle fell from the grey stone sky, ripping with claws sharpened by files. Mud from the creek, dew from the delta, dripped down the carcass as the army approached. Swung were the axes and spears that were thrown, welded heads sunk beneath three water waves, and there were the creek men, surrounded and bloodied by an army of metal, some now on their sides. There can be no mercy, the general screamed louder, yet none was ever asked, and a reply that was drawn lay now in the general as he fell from his ride. We come from the mud, creek men smiled, always to come. Yet the metal men had the numbers that day and buried them there. It was no different. The mud remained, but the forms were gone. Always to come back, the creek men sung, from below the spring tide. Always to come back, we come from the mud, the creek men smiled. Children and sin. He said she gave forgiveness. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. A Dowson said he heard lines, not a line of a whore. Yes, it did. He said Laxfield didn't like the way he held prayer. Well, yes, it did. A new king was back, protector was gone. But who shall we build this new land upon? This bloody that sends a man off to war is one of them saying Jesus came from a whore, from a whore. To his church, yes it did. Dowsing made sure no pieces of saints were around there, yes it did. The spring that came found all still alive, and then to the summer of 1665, one more year till London's on fire. All through that year whispering William Adamson is a liar. Rob Gallagher e Dil Harris foram conhecidos há uns anos atrás enquanto Two Banks of Four. Regressam agora sob a designação de William Adamson. O álbum Under an East Coast Moon. Ouvimos dois temas, Creekman e Lexfield Blasphemy. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última parte.

Há já algum tempo que não voltávamos à notável compilação 15 Quiet Years dos inesquecíveis Rodan. Aconteceu com o tema Tooth Fairy. São as nossas despedidas, é o final de mais 2 horas de Orelha Extra. Para o fim vão ficar as meninas Upside Down, do álbum Mood Music, escolhemos Castles e possivelmente depois o regresso de Setting Sun com Be Here When You Get There. Fica o recado. Tchau. It dries in wind. have to wear cracked crowns.